Constrangimento e defeito, qual vai ser o desfecho? Desperdiçar o talento, me mantenho escrevendo situações, sentimentos. Não vim comprar, tô vendendo, em busca ainda querendo. Quem realmente gosta de mim, torce por mim, sofre por mim, diz que me ama e faz de tudo por mim. Pesadelos, insônia, autoconhecimento, complicado e maluco. Agora me aceito, analgésico, anestésico, a mentira. Sou alérgico, honestidade tão rara. Competição metro a metro, cheio de remendos, vazio por dentro. É tudo tão rápido, tão passageiro. Me rendo, eu mesmo não me entendo. Me deixo levar, voar pelo momento. Mente transforma, materializa, adoece, apodrece, ama, cria intriga, traições, sensações, mocinhos e vilões. Opções são dadas a todos os campeões. E conscientemente me rendi a você, me prendi a você, dependente. Não sei porque o vagabundo malandro das ruas vivido se rebaixou, desonrou. Alma é sujo, domínio, respeito é pra quem tem caráter também. A face do mal tão linda se mantém. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, buscando solução. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, forma um turbilhão. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, buscando solução. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, forma um turbilhão. Sociedade fértil de ansiedade, identidade escondida na malandragem. Felicidade instantânea do copo traz saudades, vaidades, maldades passam e abate. Não se deixa levar, bondade vai ganhar. Espírito de luz conduz, vem guiar. Dolorido lembrar, temeroso esquecer. Dá um nó, espreme quente, faz ferver. Solidão ao poeta, num padecer das ideias, domar, dominar as rédeas da minha fera divina. A rima se cria tão pura, sozinho cabeça decola, mó luta. Tão parecidas a minha e a sua, histórias, enredos, formas e figuras. A maioria se passa, se trama nas ruas, e a virada do drama se mostra oculta. Também quero ir, quero ser, evoluir, ensinar, reagir e crescer. No suor lacrimejado de quem tenta vencer. 24 horas de angústia tento esconder. Rua Augusta das mães, todas que são dos pais de família, tudo filha da dos filhos da fuga, da droga que entope. O ibope da noite, o mais fraco, o mais forte. A igreja, a escola, a ostentação, a inveja, os valores e a inversão. Tá bem então, tá não, irmão? Qual é o papel do rap pra toda uma nação? Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, buscando solução. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, forma um turbilhão. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, buscando solução. Ideias vêm, pensamentos vão, a cabeça a milhão, forma um turbilhão.